Olá. O êxito de um líder, ele depende do quê, afinal? Bom, se nós formos olhar para os líderes mundiais, líderes que a gente vê no mundo, né? Nós vamos ter ali aqueles famosos, as famosas capas, né? Das revistas americanas, né? Onde você vê lá que empresários, políticos, pessoas, ligadas a diversos tipos de organizações, intelectuais, enfim, você vai ter pessoas que li lideram de uma ou de outra forma, sendo reconhecidas, né? Fulano foi capa da Time, né? E assim a pessoa tem ali um reconhecimento, né, de ser um grande líder, e muitas características estão envolvidas nisso. Bom, se a gente for olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver muitas coisas relacionadas à liderança, muitos aspectos ligados a isso. O que serve de dica, vamos dizer assim, para nós, em muitos sentidos, né? Nós como cristãos, como pessoas salvas, que creem no Senhor Jesus, e não raro, mesmo as pessoas do mundo, eles costumam extrair princípios de liderança que estão nas escrituras, porque tem algumas coisas que funcionam de forma universal. Portanto, é uma tarefa, às vezes, é uma tarefa, e às vezes não, é uma tarefa interessante a gente fazer esse exercício. Aonde estão esses exemplos? Como é que eles se relacionam conosco, né? A nossa realidade. Bom, nós vimos na introdução ao livro de Josué, esse livro histórico, esse livro que é uma narrativa histórica da conquista do povo de Israel ali, da Terra Prometida. Nós vimos que Deus usa instrumentos humanos para cumprir as suas promessas, sem jamais depender deles. A gente pôde ver isso. Josué foi um desses instrumentos, preparado com antecedência, confirmado naquele ponto onde a promessa estava em vias de ser cumprida, ou seja, a conquista da terra tão esperada, posse da terra prometida. Bom, quando a gente chega aqui no versículo 5, nós paramos no 4. Quando chegamos aqui no versículo 5, nós temos uma espécie de versículo dobradiça, né? Aquele versículo de transição que liga aquilo que a gente disse antes com aquilo que a gente vai dizer em seguida. O versículo 5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então nós vemos que Deus, ele havia confirmado ali a Moisés que ele era realmente a Josué, perdão, que ele era o sucessor de Moisés, e agora ele está reforçando as suas garantias no sentido de que ele, Deus, tinha um compromisso dele, né, pessoal, de estar com Josué em todo o empreendimento da conquista. Eu vou estar com você, eu vou estar ao seu lado até o dia da sua morte. Importante a gente ver isso. O que significava bom êxito, né, em tudo que ele tinha pela frente, as batalhas, as lutas, tudo que ele tinha diante de si. Então, é assim que então agora Deus vai dar a Moisés instruções relacionadas a atitudes que ele deveria ter para que houvesse então o bom êxito naquilo que ele iria realizar. Vamos sempre entender que a escritura, ela é muito equilibrada nesse sentido. Você tem a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela diz respeito a coisas específicas, coisas que Deus realmente prometeu. A gente falou sobre isso na última passagem. O cumprimento está garantido, o cumprimento está assegurado. Agora, o bom desfrutar disso que Deus vai cumprir, o bom andamento, melhor possível, ele vai estar relacionado diretamente com o comportamento, a atitude das pessoas. Não vamos esquecer isso. E é nesse sentido, então, que Deus vai dar instruções a Josué como líder para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Então, seguindo aqui a leitura, a partir do versículo 6, nós vamos até o 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, nós vemos aqui três atitudes necessárias para o bom êxito de um líder. O líder precisa ser corajoso. Essa primeira atitude que Deus menciona aqui, que Deus diz para Josué que ele deve ter. Veja, a importância da coragem para Josué é muito grande. Ele não tem uma tarefa simples pela frente. Embora exista a clara promessa de Deus, Deus, inclusive, reafirmando ali que ele está comprometido, totalmente comprometido, em que tudo aquilo se cumpra. O fato é que, do lado humano, isso significa que não haveria grandes lutas, grandes batalhas. Era importante para Moisés que entendesse que a conquista da terra envolvia enfrentar fortalezas, exércitos bem preparados, fortalezas. Cidades fortificadas, né? Tudo aquilo que desafiava aquele povo, povo que havia saído do Egito, aquele povo que, desculpa, né? A maioria nem foi o povo que saiu do Egito, né? O povo que nasceu ali, mas na sua grande maioria, no deserto, né? A gente, para ser mais correto, né? Sabe disso, aquela geração, uma geração que viveu ali naquela jornada, não é uma população ali de grandes guerreiros, embora eles tenham passado por experiências de batalhas já, mas nada comparável àquilo que eles iam encontrar pela frente. Além disso, é importante a gente destacar que Josué também teria que enfrentar questões dentro do próprio povo israelita. Pecado, por exemplo. Pecado que aconteceria. Pecado que teria que ser tratado. E como lidar com isso? Você tem uma multidão de gente ali. Você precisa que as coisas caminhem bem. Você precisa que as coisas sigam um determinado roteiro, vamos dizer assim. E ele é o líder. E ele precisaria de coragem. Coragem para enfrentar aquelas nações, aqueles povos com quem eles iriam se deparar e coragem para enfrentar as questões dentro do seu próprio povo. Você viu no texto aqui que Deus mesmo está dizendo para ele: olha, não desanime, não desfaleça, não deixa de. Não se apavore, não fique apavorado. Por quê? Porque, na verdade, do ponto de vista humano, humanamente falando, o que vai acontecer, a reação humana normal diante de desafios dessa magnitude, né, de uma proporção tão grande, é ou o desânimo, o medo, as duas coisas junto, em conjunto, de forma que é difícil, é complicado. A única forma de vencer isso é com um tipo de coragem muito específica, a coragem bíblica que Deus está recomendando, que a gente pode chamar assim, uma coragem bíblica, né? Uma coragem dos homens de Deus. Ela não é a coragem que muitas vezes o mundo classifica como coragem. O mundo às vezes chama de corajosas, né? Pessoas que se atiram ali de um precipício, pessoas que pulam de paraquedas, que assumem riscos, né? Tantas e tantas vezes desnecessários, para dizer que tem coragem. Aqui é um tipo muito específico de coragem, uma coragem que ela não vai ser perfeita. Veja que essa coragem, ela já é demonstrada por Josué lá quando ele foi um dos espiões, né? Essa coragem não é a coragem simplesmente de quem diz assim, deixa comigo. Não, é a coragem de quem diz assim, não, eu sei o que Deus vai fazer. Eu tenho fé, eu tenho confiança. Agora, veja que essa firme convicção, essa firmeza de propósito que traz essa coragem, ela está ancorada em promessas reais, em promessas muito sólidas. Nós sabemos o que está prometido. No caso de Josué, ele sabia muito bem o que Deus havia prometido, o que Deus havia dado para eles. O líder cristão também, ele vai enfrentar oposição, vai enfrentar oposição, mas não de nações, não de um povo que ele tem que desalojar lá da sua cidade. Ele vai enfrentar oposição ao evangelho. Ele vai enfrentar oposição de todos os tipos ao evangelho, dificuldade para tocar um trabalho, dificuldade para que esse trabalho não sofra perseguição em muitos lugares do mundo. Quantos e quantos líderes foram massacrados, né? Quantas coisas aconteceram ao longo dos séculos, aqueles que verdadeiramente estavam liderando ali o povo cristão na sua caminhada. Então, enfrentar essa oposição e enfrentar também as dificuldades dentro da própria igreja, o pecado principalmente, precisa de coragem, mas é essa coragem bíblica, essa coragem que, ainda que imperfeita, ela tem a ver com convicções. Aqui no caso nosso, hoje em dia, não é a convicção de uma terra prometida, mas é a convicção de que Deus prometeu determinadas coisas, de que Deus concedeu à igreja determinados privilégios, e esses privilégios, essas bases, Deus não vai deixar de cumprir. Bom, antes da gente trazer uma aplicação mais profunda sobre isso, é importante a gente caminhar para a próxima atitude que a gente vê aqui nesse texto. É a atitude da obediência. O líder precisa ser corajoso? Sim, mas o líder precisa ser obediente. A gente vê isso na segunda parte do versículo 7. Não se desvie da lei, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Tenha o cuidado de obedecer, né? Depois, a segunda parte do versículo 8. Medite na lei, né, para que você cumpra fielmente, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja, tudo isso tem a ver com uma necessidade, uma importância de ser obediente. Em primeiro lugar, para Josué, claro, a gente tem que olhar para ele aqui, qual a importância de ser obediente para Josué. A conquista da terra, no caso ali, veja, quando nós estamos falando de conquista da terra, nós estamos falando da posse. Da posse, da permanência e da prosperidade na terra. Tudo isso é sempre bom a gente lembrar que está vinculado a uma aliança, aliança que foi feita no deserto, aliança baseada na lei, uma aliança condicional, uma aliança que tinha condições. Caso houvesse obediência, eles iam não apenas ter a propriedade, porque a propriedade eles têm, Deus deu a terra para eles e será deles. Agora, permanecer, prosperar na terra, isso já é uma outra questão que depende da obediência. Ora, Josué, como líder, ele precisava obedecer àquela lei, é isso que está escrito claramente aí no texto: obedecer à lei de Moisés. Ele precisava ter a sua obediência pessoal ali desenvolvida, praticada. Agora, para ele praticar essa obediência, é importante que o texto acrescenta aqui que ele deveria meditar nessa lei. E aqui vale a pena a gente observar algumas coisas. O que é meditar? O que o texto quer dizer com isso? Meditar aqui, a própria palavra original não tem nada a ver com meditação zen, né? O pessoal fica aí de olho fechado, tentando pensar em nada, né? Não, é pelo contrário. É você. Aqui a palavra original ela tem a ver com alguém que está murmurando baixinho. É interessante isso. Alguém que parece que ouviu ou leu aquilo que está na escritura e fica relembrando, fica mentalmente trazendo aquilo. E passa o tempo remoendo aquilo no bom sentido, né? Trazendo de novo, pensando, pensando. Puxa, mas o que que isso realmente quer dizer? Qual é o sentido dessa palavra? Qual é a em que ponto que da escritura que isso está dito? Para quem foi dito? Fazer aquele bom exercício de entender claramente o texto. Eu quero compreender. Veja que todo o processo tem a ver com interesse. É um processo. É um processo que vai me levar à obediência, mas que ele começa com interesse em conhecer, conhecer. E aí, conhecendo, eu percebo que esse conhecimento ele precisa ser trabalhado, eu preciso entender melhor. Depois eu vou assimilando, eu vou associando aquilo que está na palavra com a minha vida, com a minha vida prática. Em que ponto eu estou em relação àquilo que a palavra está dizendo? Como está a minha vida? Olhando a realidade ao meu redor. Como é que tudo está, como é que o mundo está em relação a isso que Deus está dizendo aqui? Essa assimilação, ela deve o tempo todo estar sempre relacionada a esse interesse em chegar lá no resultado. O resultado é praticar, é ser obediente. Por isso é que precisa meditar, precisa conhecer, precisa saber. O que eu devo realmente fazer? O que Deus realmente espera de mim? Até mesmo as próprias promessas. O que Deus está prometendo aqui para mim hoje? O que isso é? Que significado isso tem de verdade para mim? E aí isso chegar ao coração de tal maneira que me leve a uma prática consciente, a uma prática verdadeira. Ora, para Moisés isso era muito importante. E isso é importante para qualquer líder cristão também. A questão é que os projetos de um líder cristão, eles não estão relacionados a conquistar uma terra também. A coragem, não é uma coragem para vencer nações, o projeto também não é o mesmo. Nós não temos nenhum projeto para a igreja relacionado a isso. A igreja não tem um território delimitado, né? A igreja não é Israel. Agora, a igreja tem projetos também. A igreja tem um grande projeto que se chama Grande Tarefa, ou a Grande Comissão, como se costuma chamar. A gente vê isso lá em Mateus 18, versículo 19 em diante. Jesus diz: porque vocês indo, ou seja, vocês saindo, né, no seu ato de se dirigir para o mundo ao seu redor, seja ele a sua família, o seu vizinho, seja seu bairro, a sua cidade, ou seja outro país, não importa, esse indo é onde você se projeta, onde você se expressa como um discípulo de Jesus. Onde você estiver indo, você deve fazer discípulos. Essa é a conquista que é ordenada à igreja, alcançar vidas para Jesus e cooperar para que essas vidas sejam transformadas e essas vidas se tornem também produtivas. E isso Para isso precisa haver obediência. Para isso, o mesmo processo tem que acontecer na vida do líder, como aconteceu lá como deveria acontecer com Josué. Ele mesmo está atento àquilo que a palavra tem a ver com a vida dele. O mesmo processo de conhecer, meditar, assimilar a palavra e praticar, ser obediente, ter uma vida cujo testemunho realmente fala, uma vida pessoal que tenha, que seja compatível com isso que ele está pregando. Ser obediente é igualmente importante, como a vantagem. Temos a habitação do Espírito Santo. O líder verdadeiramente salvo, né? O líder verdadeiramente cristão, ele tem a habitação do Espírito Santo que vai ajudá-lo a ser realmente obediente. Líder precisa ser corajoso, o líder precisa ser obediente. Por fim, a gente vê mais uma instrução aqui para Josué. O líder precisa ser instrutor. A primeira parte do versículo 8 fala exatamente isso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Qual era a importância de instruir para Josué? Bom, a questão é que a obediência deveria ser coletiva. Então não bastava Josué ser obediente. É muito bonito você. E é essencial que se dê um bom testemunho. Olha, podemos olhar para Josué e ver como ele é obediente. Que coisa boa, que coisa excelente. E é necessário. Agora, não é suficiente. O testemunho não é suficiente. Tem muita gente que prega isso, né? Ah, eu tenho uma vida correta, isso é a minha vida prega, a minha vida fala por mim. Não, a sua vida, ela ajuda e ela é essencial para que você seja ouvido, para que você tenha autoridade naquilo que você fala. Mas ela não é suficiente. Você tem que falar, tem que ensinar. O povo precisava ouvir as palavras da lei. O povo precisava ser relembrado. O povo precisava ouvir, ouvir e ouvir constantemente. Não, não, é como alimento. O alimento tem que ser constante. A mesma coisa acontece com o líder cristão. O líder cristão, ele precisa ter preparo e caráter, ou seja, ele precisa conhecer a palavra o suficiente para poder ensinar. Ele precisa saber para ele, ele precisa saber para tirar as lições para ele, mas ele precisa também ter algo que Deus o capacite. No caso da igreja hoje, nós temos os dons, e os dons de ensino. Os dons de pastoreio são concedidos por Deus justamente com essa finalidade, para que as pessoas, além das suas capacidades naturais, elas tenham algo que vem de Deus, que as habilita a serem uma voz, alguém que explica, alguém que se dedica a estudar, a explicar, e com esmero, né, com dedicação, com interesse pelas pessoas, levar essa palavra para os outros, dedicar tempo, dedicar esforço e ter de fato em mente que outras pessoas precisam realmente ser instruídas. E precisa de caráter, obviamente, que isso não está excluído de forma nenhuma, pelo contrário. E formar discípulos de Cristo e alimentá-los constantemente para que a tarefa seja cumprida coletivamente. Viu que está em vista aqui? Nós temos uma tarefa pela frente, fazer discípulos. Agora, como é que você faz discípulos? Você alcança pessoas, você discipula, ou seja, você treina, você instrui, você ensina essas pessoas. E essas pessoas se tornam também instrutores. Todos eles vão instruir grupos grandes de pessoas? Não. Mas todos vão, de alguma forma, estar habilitados a, no mínimo, falar de Jesus para alguém, testemunhar do Evangelho, pregar o Evangelho para aqueles que estão ao seu redor, aqueles com quem ele se depara na sua jornada, na sua vida, e assim poderem cumprir o seu papel. E no contexto da igreja, evidentemente, a gente sabe que isso é uma verdade, né? É por isso que A gente vê as instruções mútuas lá. Aconselhem-se uns aos outros. Instruam-se mutuamente. Veja, não é o papel só de um único líder. Existe o papel do líder, ele tem uma responsabilidade maior, mas existem as responsabilidades mútuas de ensino, de transmissão, de instrução. E é isso que torna a igreja algo vibrante, algo dinâmico, onde existe reprodução de vidas, de discípulos. Palavra que é negligenciada, quando a palavra é colocada em segundo plano, ou nem é levada, ou é levada simplesmente como um pretexto para se contar histórias, filosofias. Muitas vezes se abre a Bíblia só para dizer que a Bíblia foi aberta ali, mas o ensino não tem a ver com o que está na Escritura. Então, e muitas vezes, muitas atividades nem com a Bíblia elas estão de forma alguma relacionadas, ou adaptada a interesses filosóficos, interesses que têm a ver com metas que um determinado grupo ali estipulou. E claro que isso não vai trazer edificação, isso vai trazer só desvio, vai trazer só realmente problemas. Bem, o que nós devemos fazer olhando para esse texto aqui? É claro que o texto ele fala, em primeiro lugar, para os próprios líderes, sejam líderes de grupos grandes, de grupos menores, mas líderes, né? O líder ele sempre tem responsabilidades. Veja, o texto aqui não é um tratado sobre todos os deveres de um líder, todas as atitudes de um líder. Não é isso. O texto aqui não esgota isso. E porque nós temos uma filosofia de pregação expositiva aqui, né? Ou seja, nós não vamos ficar pulando para tudo que é texto, para todos os lugares da Bíblia, para tentar esgotar o assunto, porque isso acaba nos desviando do texto em que a gente está, do texto principal. E o texto trouxe essas atitudes. Então a gente tem que se basear nelas, esperar isso dos líderes. Os líderes, é claro, têm que olhar para isso com muita atenção, mas aqueles que não são, eu acredito que devem ajudar os líderes nesse sentido. Ajudar líderes a serem corajosos. De que forma você ajuda um líder a ser corajoso? Estimulando, falando, não, vai em frente, olha, você talvez esteja desanimado, talvez você esteja com medo de alguma coisa, olha, Deus aqui mostra isso, a gente está aqui junto e tal. É importante, né? Ajude líderes a serem obedientes, até mesmo notando se naquilo em que eles estejam desobedecendo. Líderes não são pessoas perfeitas e podem e devem ser ajudados nesse sentido. Ajude os líderes a serem instrutores, quem sabe como auxiliar, quem sabe sendo um bom ouvinte já é bastante, né? Quem sabe dando retorno, né? Olha, não no sentido de elogiar essas bobagens, essas coisas para encher o ego das pessoas, mas para dizer, olha, eu tenho acompanhado com interesse, pronto, já é bastante, né? Já estimula, já leva. E no caso, se a instrução não for correta, também ajudar. Falou, olha, aqui eu tenho notado que você tem forçado, na minha opinião, o texto para cá ou para lá, a instrução está rasa, a instrução está meio fraca, ou ela está distorcida. Enfim, tudo é importante no corpo de Cristo ser tratado da melhor forma, da forma correta. Líderes precisam ser ajudados também. E por fim, eu acredito que existe uma aplicação aqui também, ela é extensiva àqueles que não são necessariamente líderes, né? Não tem esse cargo, não tem esse caráter oficial, mas que de alguma forma estão lidando com pessoas no seu dia a dia. Todos nós, crentes, precisamos ter coragem, todos nós precisamos ser obedientes e todos nós precisamos instruir alguém em algum sentido, em algum nível, e devemos assumir também essas responsabilidades, crendo que Deus fará sempre a parte dele. E que, como aconteceu lá com Josué, os altos e baixos, o melhor desfrutar daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus nos deu como certeza, o melhor desfrutar disso depende dessas coisas. Quanto mais corajosos, quanto mais obedientes e quanto mais instrutores nós formos, melhor as coisas caminharão. Deus vai cumprir as suas promessas? Você vai chegar lá no céu? Se você é salvo, você está salvo. Deus prometeu que o Espírito Santo vai habitar em você? O Espírito Santo vai habitar em você até o dia da redenção final. Essas coisas não vão ser revogadas. Agora, o desfrutar e o ser útil e o ser um bom instrumento dependem, em boa medida, de coisas como estas, de atitudes como estas que a gente vê nesse texto. Então, que Deus nos ajude, ajude aqueles que têm maior responsabilidade, aqueles que têm menor responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Então, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.